flor morena que manda no meu coração. Flor morena, me tira dessa solidão. Flor morena, que mora no meu jardim. Flor morena, vê se tem pena de mim. Flor morena, flor morena, que bonito, que manda no meu coração. Flor morena, me tira dessa solidão. Fazer enlouquecer, porque já não sei pra onde ir. Se eu não for com você, flor morena não é rosa não. Açucena, margarida, com certeza é a mais formosa flor que brotou na minha vida. Flor morena, que manda no meu coração. Flor morena, me tira dessa solidão. Solidão.